André Cedeiros, o Moral de Ibi Coala. E a Damari solta o som e vamos dançar forró, menino. E o pé chegou, papai. Você sabe o do piseiro. Vamos lá na bota, tchau. Estourou, rasga. Chicão do piseiro, rasga, vai, papai. Fui no baile da Colômbia, encontrei uma novinha lá. Depois de várias bebedeiras, rolou logo tchacatá. Achei ela pra casa, ela me chamou de gostoso. Fui no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Fui no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Ela me falou assim, viu, papai? Rasga, vai, dança. Seu gostoso. Sua gostosa. Seu gostoso. Sua gostosa. Gostoso. Papai. Gostoso. Gostosa. Vai, gostoso. Eu me senti quatro na minha cama, gritando foda, pedindo soco, botando tudo na taxa-chada. Rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora. Sua gostosa. Gostosa, você de quatro na minha cama. Que vai bocada, põe no soco, botando tudo na taxa chata. Rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora. Minuto da música, fizeram FC, tamo junto. Bora, raio do sapatinho. Rosa, galera, que dá assim comigo, tamo junto, papai. Fui no baile da Colômbia, encontrei uma novinha lá. Depois de várias bebedeiras, rolou logo tchacatá. Achei ela pra casa, ela me chamou de gostoso. Fui no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Fui no ouvido dela e beijei o seu pescoço. Ela falou assim, Mago Sam, vai, vai, ai. Seu gostoso. Sua gostosa. Seu gostoso. Ai, sua gostosa. Gostoso. Gostosa. Gostosa. Gostosa, você de quatro na minha cama, gritando foda, põendo o saco, botando tudo na taxa chata. Rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora. Gostosa, você de quatro na minha cama, gritando bota, pedindo soco, botando tudo na taxa chata. Rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora, rebola e chora. Bora já no som, Razia Caio, tamo junto. Bora, Fran. Bora, Vim. E chorou, papai. O nome dele é David Miami. Grava aí. Eu vi.